Panorama Agrícola para 3 de fevereiro de 2016, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua minguante, 3 de fevereiro de 2016, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: o homem só envelhece quando começa a resmungar. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, você confere: EPAGRE lança cartilha para orientar agricultor sobre pragas na cultura das frutas de caroço. Dica do dia. Você pode usar cascas de caranguejo, camarão ou lagosta como composto orgânico para adubar o solo. Abra um buraco com mais ou menos 40 centímetros de profundidade na terra e enterre os restos dos crustáceos durante um mês. Depois, retire-os do buraco e coloque-os em outro pedaço do solo, repetindo o processo e obtendo os mesmos resultados. A adubagem com cascas de crustáceos beneficia a terra com grande quantidade de fósforo e nitrogênio. É hora das notícias. Com a autorização do governo da Coreia do Sul para a importação de carne suína in natura produzida aqui em Santa Catarina, o estado deve fazer os seus primeiros embarques no segundo semestre deste ano. É a primeira vez que um estado brasileiro exporta carne suína para a Coreia do Sul. Isso graças ao status sanitário diferenciado. Santa Catarina é reconhecida internacionalmente pela excelência sanitária de seus rebanhos, sendo o único estado brasileiro livre de febre aftosa sem vacinação e também livre de peste suína clássica. A Coreia do Sul, assim como o Japão, mercado aberto recentemente, é um grande importador de carne suína e compra em torno de 800 mil toneladas do produto por ano. A expectativa é de que Santa Catarina envie inicialmente 33 mil toneladas de carne suína por ano para a Coreia do Sul, o que pode representar uma receita em dólares de 108 milhões. Santa Catarina é o maior produtor e exportador nacional de carne suína. São 10 mil criadores integrados ou independentes que produzem anualmente perto de 850 mil toneladas de carne suína. A partir de uma demanda do setor orgânico por sementes de hortaliças livres de produtos químicos, pesquisadores da Embrapa avaliaram tratamentos alternativos baseados na aplicação de óleos essenciais de plantas aromáticas e descobriram que o capim-limão é a espécie mais indicada para desinfetar sementes de cebola contaminadas com uma determinada espécie de fungo. O produto natural pode ser alternativa a produtores orgânicos ou que tenham restrições para usar fungicidas. Além de não comprometer o potencial germinativo da semente de cebola, o óleo de capim-limão inibiu em 100% a germinação dos esporos do fungo, segundo pesquisas da Embrapa Hortaliças. O fungo combatido com capim-limão aparece nas épocas quentes e chuvosas e causa uma doença bastante destrutiva chamada de antracnose. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, o Panorama Agrícola conversa com o pesquisador Alexandre Menezes Neto, da Estação Experimental da EPAGRE de Videira, que fala sobre praga na cultura das frutas de caroço. A entrevista foi concedida a Gabriel Leite. A situação nos últimos anos tem sido meio crítica, porque a dinâmica de ferramentas e de controle de manejo dessas pragas tem modificado bastante, e a gente percebe que os produtores em geral ainda não não se adaptaram a essa nova realidade, que consiste de retirada de produtos que eles sempre aplicavam, e da necessidade de utilização de novas ferramentas, de produtos que não são tão eficientes, porque eles já não são tão agressivos quanto os anteriores. Então, essas ferramentas novas precisam ser adaptadas à condição regional, precisa que esses produtores aprendam a utilizar essas ferramentas para que tenham sucesso no controle. E que tipo de ferramentas são essas? Bom, monitoramento, que na verdade é uma ferramenta bastante antiga, mas que não se utilizava porque eles simplesmente aplicavam e já resolvia o problema. Então a gente está retomando, né, a discussão e da necessidade de utilizar essa ferramenta para que não se fique às cegas em termos de ter uma noção da população no pomar, e também em relação ao manejo, além do controle químico, utilização de iscas tóxicas, existe conversa a respeito de controle biológico, de controle massal, mas eu diria que a coisa que a gente mais tem avançado e conversado aqui é em relação à isca tóxica, que consiste de você atrair o inseto com um atrativo alimentar e matar. E matar o inseto por conta da adição de um produto inseticida. E especificamente sobre a mosca das frutas, o que que o produtor tem hoje em mãos para melhor controlar essa praga? Bom, existem ainda alguns produtos remanescentes, mas esses produtos estão saindo eles não têm, a maioria deles não tem mais registro, né, especialmente para a cultura da ameixa. Pêssego ainda tem algumas poucas opções. E em relação à isca tóxica que eu acabei de comentar, nós temos algumas formulações, tanto de aplicação convencional como o Biofruit e a isca proteica, como também um produto mais recente e com uma formulação diferenciada em forma de pasta, que é o Anamed, né, em que você aplica nas extremidades dos pomares para formar uma barreira física e impedir que toda a população que vem da mata, da mata, das bordas, entre no pomar. Mas ao longo dos anos, a presença dessas pragas, como que tem evoluído? Isso varia bastante de produtor para produtor. Tem uns que tem menos dificuldade com mosca do que com grafolita, apesar de com grafolita ter mais ferramentas disponíveis. Mas mosca em geral é a mais problemática, fazendo com que alguns produtores percam basicamente a produção inteira. Por exemplo, na safra passada, 2013, 2014, alguns produtores perderam aqui na região. Na safra passada fizemos um trabalho e daí esses produtores já conseguiram avançar bastante em termos de manejo. Então isso varia bastante de produtor para produtor, mas sempre com grande risco de perdas significativas. Alexandre Menezes Neto fala agora sobre a cartilha que a Epagre está lançando com táticas de controle da mosca das frutas. Sim, essa cartilha ela se destina a talvez a áreas menores de produção, ou mesmo pomares domésticos, mesmo que tem se percebido que aquelas frutíferas que estão nos pomares, nos quintais das casas dos produtores e que geralmente não se tem, não são tratadas, principalmente as frutíferas silvestres, pitanga, cereja, guabiroba, tal, que geralmente não se tem. Aquilo ali serve como um ponto de criação de insetos que eles acabam indo para a área de produção e dificultando. Então, essa cartilha tem por finalidade principal táticas de controle que podem ser eficientemente aplicadas em áreas menores, né, porque não dá tanto trabalho assim fazer, como por exemplo recolhimento de frutos, você fazer valas no chão e colocar os frutos nessa vala e depois colocar uma tela para favorecer inimigos naturais que porventura estejam ali, porque como são plantas não tratadas, a probabilidade de ter inimigos naturais é muito maior. Então, se você liberar esses inimigos naturais na área, eles vão ajudar no controle, ensacamento de frutos, utilização de telas e etc. Então, todas essas coisas, inclusive incluindo também capturas com armadilhas, controle cultural, né? Captura massal, Então todas essas ferramentas, aí, essas táticas são detalhadamente explicadas na cartilha para que sirva também como de subsídio para os produtores da região que tem problema com moça das frutas. Essa entrevista aqui do Panorama Agrícola que Gabriel Leite fez com o pesquisador da IPAGRE de Videira, Alexandre Menezes Neto. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.